Essa pena é mais que perfeita, ela é estreitamente lenta, e na pele moura ela ferve, escorando a alma. Essa pena é mais que perfeita, ela risca em um negativo, e na pele moura as lembranças, e na pele moura ela ferve numa contradança. Essa pena é mais que perfeita, ela é lenta, e na pele moura ela mais que perfeito.